Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando o Caça Fatos, o seu informativo semanal, trazendo sempre aí as notícias mais relevantes da semana. E eu tô aqui com meus caçafatinhos, tudo bem aí com vocês, jovens? Ah, cara, tô aí. Tô aí na atividade, como diria um ex-integrante. Muitas coisas a fazer, mas a gente tem que tirar o tempo aí para fazer o episódio. Então vocês acabaram aí de ouvir Felipe com o primeiro, e vocês ouviram um gemido também do Adiloso Doc, tudo bem com você, Doc? Tô gemendo. De prazer de estar gravando esse episódio com vocês. Olha só, que amor nesse podcast, hein? Que Felipe, complete o ditado, quem não cola... Não sai da escola. E roda a vinheta. Explosão, tiros, bombas. Falso policial trabalha 3 anos na PM sem ser descoberto pelos colegas. Urso deixa floresta e mergulha em piscina. Alemanha 7, Brasil 1. Me digam aí vocês dois, vocês costumavam colar muito durante a vossa época de colégio? Eu não colava porque eu não era bom nisso. Eu já tentei dar um bug na cara que eu tava fazendo coisa errada. Você é desse Juninho? É, exatamente. Nossa. Não, eu sei que tem uma vez que eu consegui fazer uma cola muito foda, mas eu mesmo não consegui aproveitar ela. A metade da sala toda eu consegui aproveitar. Eu comecei a colar, eu lembro disso, foi na sexta série. E eu virei um as da cola, mas depois eu basicamente virei mais fornecedor do que... Você colava em qual matéria específica que você colava? Física, aposto. Todas, velho, porque depois virou hábito, sabe? Era mais uma questão, era quase coisa artística, assim. Provavelmente não dá pra colar no cálculo 2, né, Lucas? Não, quando eu cheguei e entrei na faculdade, eu tomei vergonha da minha vida, parei de colar e automaticamente parei de passar das matérias também. É complexo. Uma relação lógica. Talvez tenha alguma relação aí entre essas duas coisas aí. Mas eu tô falando aí de cola porque a nossa notícia da semana tá justamente envolvida aí, né? Com esse tema. A gente teve uma notícia que se espalhou no mundo inteiro, inclusive dessa vez a gente tá tirando notícia aí do G1. Oh, olha só. Meu Deus, quanta credibilidade. Exatamente, achei essa notícia na página principal. E tá aqui, ó, no dia 19/3, deu isso na quinta-feira, a gente tem pais escalam prédios de escola na Índia para passar cola para os filhos. E aí, tem uma fotozinha aqui que vai estar no post, e é bizarro, tem gente escalando o terceiro, quarto andar, aí um monte de gente escalando a parede. Pais e parentes de estudantes indianos foram flagrados nessa quarta-feira, de 18, escalando as janelas de uma escola para passar cola aos alunos. A foto, feita na cidade de Rajpur, no estado de Bihar, na região leste da Índia, mostra diversos adultos do lado de fora das janelas do colégio. Alguns pais chegaram a escalar 3 andares até encontrar a sala dos estudantes para ajudá-los durante o exame. Segundo a agência de notícias Associated Press, mesmo a presença dos policiais no local, não conseguiu intimidar os pais, tentando ajudar seus filhos a irem embora. De acordo com informações da imprensa local, estudantes de 10º ano faziam um exame padronizado pelo país, cercado de pressão para que tenha um bom desempenho. Tá aí, essa é a nossa notícia. E aí o pessoal fica reclamando do Enem aqui no Brasil, né? Porra, o Enem é chato pra caralho. Tem coisa tão chata no Enem que, tipo, como a gente já aplicou, a gente não pode falar, né? Tem muitos segredos. Grande, nem tem, tá, gente? Segredo de Estado, a gente não pode falar nunca. A gente fez um juramento do Enem. A gente, em frente à bandeira do Brasil, todos nós juramos não passar nada sobre o Enem. A questão é, eu até imagino os caras, até parece os meninos olhando pra janela assim, tipo, e aí, qual que é essa aqui agora? Quer dizer, é complexo, né, cara? Eu não entendi nem pra que eles escalaram. Tipo, eles escalaram e ficaram, tipo, gritando pro cara da sala. Tipo isso, é. Não tem objetivo, você escalou e ficar olhando pro menino fazer a prova. Aí é que tá. Essa notícia saiu aí no dia 19 e no dia 20 o próprio G1 colocou uma outra notícia aí, atualizou as informações, né? E aí tem um videozinho aqui, bizarro, vai estar aí também o link no post. Cara, é bizarro, porque tipo, os pais simplesmente estavam na janela e dando material, dando livro, dando papel para os alunos. Tinha alguns que ouviam a questão, e aí eles discutiam a questão lá fora e davam resposta pros meninos lá dentro. Cara, é de uma falta de noção gigante. É uma surrealidade que eu fico impressionado. É engraçado que na Índia essa questão da educação é muito, muito complexa. Eu tava vendo um programa que falava sobre como é que era o ensino lá. Tipo, lá, por exemplo, as escolas têm tipo, autonomia para corrigir os alunos, tipo, a ponto de bater nos alunos, sabe? Os professores têm essa autonomia. E aí, por exemplo, eu tava mostrando na situação das escolas lá na Índia. Tipo assim, é tudo muito, muito separado. As salas. A questão, tipo assim, eles são extremamente machistas, entendeu? A estrutura da escola, por exemplo, eu vi a escola que eu vi era uma escola de pessoas de classe baixa, assim. Então a situação da escola em si era precária. Então acho que, por certo modo, acho que provavelmente esse exame deve que classificar, ranqueava os alunos para ir para as melhores escolas, né? Então provavelmente os pais estavam desesperados para colocar os alunos em escolas melhores. Então acho, mas não justifica, tipo, os caras pular terceiro andar para ficar passando cola para filho, assim, é bizarro. Não justifica eles poderem subir. É engraçado, tipo, muita gente subindo assim, eu fico imaginando, tipo, a polícia, o que eles fizeram? Tipo, ah, e agora? Aí chegaram lá e ficaram olhando. Se você é professor, pode bater lá, né? Mas, tipo, a polícia não faz nada. Rola boatos aí de que a galera tava subornando os policiais, né? Questionaram aí a ação dos policiais, que não fizeram nada, né? E o ministro da educação lá de Bihar falou assim, mas e aí, a gente vai atirar, tinha que ter atirado nos pais que estavam lá? É, pois é. É realmente uma questão, né? Agora eu fico pensando, e se fosse no Brasil? Cara, se fosse no Brasil, primeiro, a polícia ia dar tiro. Vou mostrar por aí. Não, sabe o que eu acho que ia acontecer? Acho que se fosse no Brasil, ia ser um esquema assim, porque se vocês olharem, prestarem bastante atenção na foto, tá rolando umas cordas aí, né? Tem a galera com corda pro povo ir subindo, né? Se fosse no Brasil, ia ter gente alugando corda pra você subir. É, provavelmente alguém ia tá vendendo corda. Que é tipo quando você vai fazer o Enem, tem gente que vende caneta. A caneta custa 80 centavos, vende a 5 reais. Aí você ia vender corda também. Ah, provavelmente ia ter pai que ia vender corda estragada pra atrapalhar os nossos pais. Gente, tem gente que vende caneta com tubo trocado do Enem. Olha só, tipo assim, né, o cara, não, tipo, o cara é nice guy e fala, ó, porra, tô sem caneta, cara, toma essa aqui. Aí, na verdade, lá no fundo é azul, aí o cara, tipo, por dentro fica, ó. Quem é que se dá o luxo de perder esse tempo, sabe? Porque você não tá tendo lucro, de fato, você vai ter, tipo, 20 canetas, 30, cada um real. Você paga 30 reais, cara, dá um dinheirinho, mas, cara, o trabalho que você teve só pra atrapalhar. A galera do Enem se atrapalha sozinha, não precisa de ninguém. Aquela prova atrapalha qualquer um, velho. Sério, é desumano fazer uma... A prova se atrapalha. Exatamente. É desumano fazer uma prova daquela em 2 dias, cara. É a coisa mais errada do mundo. A prova se atrapalha, os alunos se atrapalham. Aí o aluno tem que fazer uma prova de 1000 questões, ele vai lá sem comer nada, aí passa mal, vomita na sala. É. Tem que chamar o povo pra limpar, aí ninguém quer limpar, vomita. E aí fica... Um jogando a culpa, a responsabilidade pra cima do outro. O vomito fica lá na sala. Os outros alunos têm que fazer prova com a sala vomitada. E eu digo isso por experiência própria. Rolou isso esse ano? Eu era o cara que tava correndo atrás de saber quem que ia limpar o vomito da minha sala. Caralho, velho. Que delícia. Que delícia, que maravilha. A sorte que a menina não tinha comido nada. E o vômito dela não tinha cheiro, não. Nossa, imagine se ela tivesse comido peixe daquele naipe. Hã? Que maravilha. Que delícia. Que beleza. Não, mas a gente, eu fico imaginando se subissem pessoas pra, tipo, passar cola durante o Enem, sabe? Ou sim, querendo ou não, a gente pode falar o que for, mas a questão, a estrutura toda desse exame é muito, assim, eu não sei em outros lugares, mas... nos lugares que eu tive conhecimento, tanto quanto eu apliquei, quanto eu fiz, é um esquema muito, muito bom, assim, de organização, assim. É, tem um vídeo instrutivo no início. Super, aqui, cara. Super instrutivo. É, que ele envolve a polícia. É, mas no caso, é porque o Enem no Brasil, o povo fala mal e tudo mais, mas o diretor ele tem autonomia pra chamar a polícia, caso, por exemplo, o estudante esteja com algum aparelho eletrônico e tudo mais. Tanto é que desbandaram, acho que no início do ano, uma quadrilha que passava cola através de ponto. É, essa lenda que lá no local que eu fiz Enem ano passado, uma pessoa foi desclassificada porque ela abriu o celular antes de sair do lugar. Não, mas tem que desclassificar já. Ouvintes que prestam Enem não façam isso. Por falta de cuidado, o menino foi anulado a prova dele. Ano passado e ano retrasado teve muita gente que foi eliminada por causa de selfie durante a prova. O motivo da eliminação, isso aí é o instrumento da eliminação. O motivo da eliminação é burrice. A selfie é apenas o instrumento. Pois é, então, inclusive, nosso primeiro episódio, ouçam lá, sobre selfies. A gente não falou sobre selfies em provas, mas imagina se essa galera que tá passando cola começa a tirar selfie também. Aí, ajudando meu filhão aqui na prova. Tirou selfie. E o filho lá, meu pai, me ajudando na prova. O cara da janela segurando na grade, assim, tirando a selfie. É, com uns livros entregando, sabe? Partiu prova. Nossa, seria barato, velho. Eu quero um filme assim. Ah, velho, se pode subir um monte de gente assim e não dar treta, velho, tirar uma foto de menos. É, não, mas deu treta, velho. Houveram mais de 600 expulsões aí. E ao longo dos últimos anos aí teve mais de 4 mil. Alunos expulsos, só que todos esses incidentes... Todo mundo acontece essa porra? Oh, mas tipo assim, é interessante... É interessante não é, né? Primeiro, porque assim, mostra que os pais têm interesse na vida educacional dos filhos, mas o interesse errado, né? Porque no caso, eles tinham que incentivar os caras a estudar, não ficar passando cola. Ah, velho, primeiro, vamos pensar que a situação de desigualdade na Índia é infinitamente própria daqui, sabe? Então... Eu fico imaginando a qualidade dessas escolas que o pessoal passa, chega a dizer esse desespero, sabe? Eu fico imaginando o nível socioeconômico desses pais, sabe? Eles não devem ajudar de fato, de todos os pontos. É, eles só estão lá pra dar tipo uma força moral, né? Eu fico pensando como que será a divisão de escola, das castas dentro da escola. Cara, deve ser bizarro, velho. Aí eu e a casta mais alta deve ficar dançando. Fora do recreio, mas no final ainda tem uma música e eles saem dançando. Ele tá. Jairo! Jairo! Jairo! Dá um recreio assim, começa o Jairo assim. Aí as busquetons aparecem assim, e os caras começam a dançar. Que é basicamente o que eles fazem. Que coisa preconceituosa! E tomam banho naquele rio bizarro que as vacas. Faz um monte de parada e que e joga corpo, que é uma coisa sinistra. Eles deviam seguir o exemplo do menino que queria ser um milionário. E o pai dele não subiu na janela da escola. Aí ele conseguiu ficar rico por um programa de TV. Exatamente. Todo mundo pode ganhar, só responder direitinho as perguntas. E não cair na dica do universitário. As dicas dos universitários não são boas. Ó, gente, dica importante. Todos nós aqui somos universitários. A gente não sabe nada, tá? Não, quando eu cheguei na universidade, tipo, às vezes eu fiz uma pergunta assim, eu fico, porra, eu não sei. Tipo, olha meus colegas, ninguém sabe. Eu falo, agora eu entendo aquele programa do Silvio Santos. Porque que ele sempre manda. Ele sempre mandava a galera pra merda. Era, escolhe as cartas. Quando escolhe os universitários. A não ser que seja uma pergunta de 5 mil, eles sabem. Mas olha só, a gente mesmo sendo universitário e não sabendo nada, vocês podem continuar pedindo dicas pra... Continuar não, porque ninguém pediu dica pra gente. Vocês podem pedir dicas pra gente quando vocês quiserem. A gente estaremos sempre aptos a responder. As minhas respostas são muito boas, criativas, geralmente ficcionais, mas são boas respostas. geralmente o Doc tá adilosando, porque é isso que ele faz, e inclusive esse é o nome dele. Bom, e a gente tá aí falando de alunos, de escola, de ensino médio, e aí, pensando aí, escola, eu lembro de adolescente, e adolescente me faz trazer uma notícia aí muito triste. Eu sei que o nosso programa tem a proposta aí de uma notícia só, mas a gente teve que abrir uma exceção, uma notícia que mexe com nossos sonhos, com nossos corações, que é: banda Restart anuncia separação após 7 anos. Duas perguntas básicas. Eles ainda estavam funcionando, é isso mesmo? Porque, tipo, depois do show de Manaus... Não foi Manaus que eles foram? Foram. Que tomou uma pedrada não, de gelo? Não, foi que eles falaram que só tinha índio lá. Que depois daquilo, eu nunca mais ouvi falar deles. Não, eu ouvi, o Pelança tomou uma pedrada. Eles estavam tocando aonde? No... Peraí, ele tomou uma pedrada porque ele falou que só tinha índio lá? Bem, mas com o fim do Restart, eu ainda tenho esperança no Cine, né? Fazer o quê? E nos resta. Cine ainda existe também? O que é Cine? Cine era tipo um Restart. É tipo um Restart, cara. Ah, é, velho. Tinha mais bandas coloridas. Cine, qual que era o clipe do Cine mesmo? A música deles é... Aposta um beijo que você me quer. Eu vou ver essa música, assim que acaba essa gravação, porque essa música é legal. Eu gosto da versão do Galo Frito dessa música. Como é que era a música? Do refrão, gente? Sei lá, velho. Mas era capaz. Aqui, ó. Não só o Cine ainda existe, como eles participaram do reality show mais decadente da TV brasileira, chamado A Fazenda. Que isso, a Fazenda é muito doido. Cara, só tem celebridade decadente lá. Então, por isso que é muito doido. Não, Big Brother nem tem celebridade, e aí? O melhor reality show que existiu foi o Casa dos Artistas. Casa dos Artistas, o primeiro, foi o muito doido, com Alexandre Frota e Supla. Nossa. Nem teve mais. Olha só, Papito. Teve uns 4. Você sabia que o Supla faz música até hoje? Sim. Sabia, as músicas dele são uma bosta. Sim. Nossa, cara, é horrível. Ele fez um projeto com o irmão dele. Não, e segundo eles têm umas letras políticas. Caralho, velho, tipo, nível adolescente de crítica política. Exatamente. E isso porque os pais deles estão entre aí os dois maiores políticos do Brasil, né? Mata e Eduardo Suplicy. Cara, relaxa agora. Bom, então a gente vai ficando aqui com o nosso caça-fato semanal. Vocês podem ver que esse foi um caça-fato extremamente produtivo, assim como a nossa notícia. Eu estive aqui com o Felipe com o primeiro. Tô programando aqui, cara. Estive aqui com o Adiloso Doc. Busque conhecimento. Pra aplicar no Enem. Eu sou o Lucas, o Aventureiro. E beijos, até mais.